Orquestra Sinfônica do Gueto, tocando novamente, originando seu pesadelo. É som pesado que estremece a elite. FDN, a sigla pra quem não conhece. Não tô aqui pra dar ibope na mídia, cuzão. Vou cantar enquanto tiver nos meus pulmão. Meu som atravessa os concretos e aço, chegando nas mentes criminal, nos prédios lotados. Caralho, governador, você não enxergou a criança pedindo esmola na saída do banco. Se transformou num monstro psicopata que arrasta pilantra de quebrada e mete bala. E outro estanho, estanho alojado na cabeça. Predador mandou pro inferno a sua presa. Resultados são sempre os mesmos. Velório novamente na capela, é só desespero. 2 de novembro, chove sem parar. Jesus chora, derramando as suas lágrimas. Não somos grupo sertanejo que tem prestígio, mas pela favela e pelo sofredor que eu rimo. Orquestra Sinfônica do Gueto, tocando novamente, originando seu pesadelo. É som pesado que estremece a elite. FDN, a sigla pra quem não conhece. Orquestra Sinfônica do Gueto, tocando novamente, originando seu pesadelo. É som pesado que estremece a elite. FDN, a sigla pra quem não conhece. Orquestra psicopata faz sintonia com o crime. Mente vazia, misérias, mas que se deprime. Não sou poeta, não faço verso pra falar de amor. O verdadeiro amor chora por mim, minha mãe, minha flor. Verso extremista que estremece, que incomoda. Não sou sertanejo que sai dizendo que é foda. Foda, vou dizer, vocês não são porra nenhuma. Só apologia ao álcool pra esquecer as suas putas. Eu tô mentindo? Então fala pra mim a diferença. Se eu tô cantando rap, assinei minha sentença. Trabalhador, vou vivendo graças a Deus suave. Confesso que vontade dá de encarar os revólver. Verso escrito, vivido do outro lado da cidade. Se tornou normal narrar com agressividade. Meu som fala a verdade, os versos não são ilusão. Escuta as palavras agressivas entrando em ação. Orquestra Sinfônica do Gueto, tocando novamente, originando seu pesadelo. É som pesado que estremece a elite. FDN, a sigla pra quem não conhece. Orquestra Sinfônica do Gueto, tocando novamente, originando seu pesadelo. É som pesado que estremece a elite. FDN, a sigla pra quem não conhece. Eu rimo as panelas vazias nos barracos. Os mano que foi arrastado por PM safado. Eu rimo as balas que sai do tambor doitão, dando continuidade, sangue empoçando no chão. Aí me diz se isso pra você é apologia. Isso é o que se passa todos os dias nas periferias. Tia na cadeira de roda aposentada, tiozinho guerreiro que sustenta a sua casa. E boy, você reclama do alimento que tem. Aqui nós agradece pra Deus todos os dias, amém. De corpo e alma, honesto trabalhador eu sou. Se for pela favela, pode chamar que eu vou. FDN, a sigla pra quem não conhece. Verso extremista, gangsta rap. Até que pare o coração, eu vou cantar palavras pesadas que vêm em forma de trilha sonora. Orquestra Sinfônica do Gueto, tocando novamente, originando seu pesadelo. É som pesado que estremece a elite. FDN, a sigla pra quem não conhece. Orquestra Sinfônica do Gueto, tocando novamente, originando seu pesadelo. É som pesado que estremece a elite. FDN, a sigla pra quem não conhece. FDN, a sigla pra quem não conhece. FDN, a sigla pra quem não conhece. FDN, a sigla pra quem não conhece. Verso extremista, gangsta rap.